até que vinha domingão de muito sol na quebrada. São Miguel é lá do leste e quem cola não se esquece, é Vila Nova, Curuçá, irmão, pode chegar. Futebol aqui não falta, demorou de começar. Paulistinha e Alvinegro pronto pra representar. Se é bola na rede, me solicita, pois quem é se identifica. Não é time que paga comédia e mais tarde só toma bica. Vai perdido, prejuízo pelos erros do passado. Arruma pra minha cabeça se eu não cometer falho. Time sim, nós somos fã de canalha. Passa régua na conversa, nem vale a pena comentar. Ei, Vanderbeg, aumenta o som que hoje eu quero é relembrar. Canarinho, sou Matheus, hey, torneio bom. Paulistinha jogou lá, pegou colê, só sangue bom. Um salve a DRR, meus parceiros do rap. Quem não é cabelo a boi, time bom nunca se mexe. Um, dois, passa a bola e recebe. Lance é gol do Paulistinha, São Miguel lá do leste. Passa raiva, adversário, nosso time impregna. Família Vila Nova, esse é o nome da firma. Um, dois, passa a bola e recebe. Lance é gol do Paulistinha, São Miguel lá do leste. Passa raiva, adversário, nosso time impregna. Família Vila Nova, esse é o nome da firma. Vários times, zona oeste, zona norte, zona sul. Zona leste é consagrado, eu vou falar lá do Rubro. Viver de Tabajara, ha, só alegria. Arrastando a favela, se já de noite ou de dia. Só na faixa fã do globo, logo firma um fininho. Firmeza total, só no sapatinho. Botafogo do Tonho, na Vila Curuçá. Fluminense na BS, respeito não se esquece. Time que segura a bronca para nós é aliado. E eu de chavo, firmeza galo. Até cidade nova, respeito na quebrada. E a torcida delira, conforme a jogada. Um, dois, passa a bola e recebe. Lance é gol do Paulistinha, São Miguel lá do leste. Passa raiva, adversário, nosso time impregna. Família Vila Nova, esse é o nome da firma. Um, dois, passa a bola e recebe. Lance é gol do Paulistinha, São Miguel lá do leste. Passa raiva, adversário, nosso time impregna. Família Vila Nova, esse é o nome da firma. Brasil, país do futebol, pode chegar. Eu te convido, vem pra cá, na Vila Nova Cruzá. Meu pai sempre falava, então guardei na minha mente. Estou falando simplesmente dos times antigamente. Dia de domingão, era assim, campo lotado. Vários fogos para o alto, era louco, barato. Mosqueteiro tá em campo, os mano tão representando. Show de bola, no entanto, ainda tinha muito mais. Só os loucos, Beira Rio, Brasil, fumaça da progresso. Santa Cruz, salve favela, fazia grande sucesso. Realmente tempo bom, que não volta nunca mais. Saudades que ficaram alguns anos atrás. Um, dois, passa a bola e recebe. Lance é gol do Paulistinha, São Miguel lá do leste. Passa raiva, adversário, nosso time impregna. Família Vila Nova, esse é o nome da firma. Um, dois, passa a bola e recebe. Lance é gol do Paulistinha, São Miguel lá do leste. Passa raiva, adversário, nosso time impregna. Família Vila Nova, esse é o nome da firma. E a firma é grande, irmão. Salve, salve, Botafogo de Guaianás, União Imperial. Aí, Coab 2, Neros, Atalanta, São Pedro, 4P, Link Chova, Bronx. Gemelim do Matarazzo, 11 garotos, Sapolândia, Jardim Verona, Futebol Clube. Pode chegar São Mateus, Meninos Unidos do Laranjeira, Fogo na Bomba, Futebol Clube, Boa Esperança, Cruzeirinho, muita treta. Como é que é, Parque Guarani, Sem Miséria, Explosão, Futebol Arte. Agora é tudo nosso, irmão, Família Futsal, representando a nossa quebrada, assim que é. Aí, Vila Curuçá, Futsal, espalha a brasa, é tudo nosso. E aí, Jardim dos IP, Estrela do Bartira, salve alemão. E aí, Toninho, das antigas Futebol Clube. Pode acreditar, irmão, essa letra é dedicada a todos os times que jogam com humildade e raça e fazem da várzea o futebol dos aliados.